6200, desça para 3.10, a gente no zero no meio. 3.000, hoje, né, 6200. Prossiga. Autorizado, efetivo 105, Romeu e Papá. Azul 4208, chame a torre 118, decimal 6. 18.6 agora, a torre azul 4208. Salvador, bom dia, Azul 4208, visual. Azul 4208, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. Gente, aguardando, Azul 4208, baixado e travado. Gol no 434, sola os 41, direita 121, no décimo 9. Direita 119, obrigado. Salvador, bom dia, gol 1434 de novo. Gol no 394, táxi via Alfa Juliette, posição meia dúzia. Azul 4208, livre pouso na 10, vento 100 graus com 109. Livre pouso 10, azul 4208. Aeronave que chamou pra copo. Chame 6225, bom dia, chame identificação, desça para nível de voo 040, chegada ponte. 040, ponte, graças. Oceanair 6200, complete aproximação, chame a torre 1 no 8.6. 8.6, Oceanair 6200. O Mike Eco Delta confirmando Manati, o destino? Oceanair 6200, bom dia, continua a aproximação, aguardo uma autorização de pouso, pista 1-0, fique atento a pássaro, sinal da 1-0, Oceanair 6200. Negativa, aguardo autorização de pouso, Oceanair 6200. Dúzia, e aciona 0125 no transponder. Sam 3663, aciona identificação, desça para nível de pouso 0, 5-0, chegada bom. Ativo, transfere agora, o ajuste no zero no meio, confirmando 1-1 a bordo. Gente, torre agora 1-1, decimal 6-12, é bom voo, Mike, é Delta. Paulo, bom dia, Azul 4208, ligou na sua escuta. Azul 4208, bom dia, taxi via Alfa Juliette, posição 03, pátio principal. Alfa Juliette para 03, Azul 4208. Vai aqui, vai ser travado, é 200. Autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós, ou Oceanair 6200. Tive pouso, 6200. American 980, qualquer dente, descending maintain flight level 060, Aman arrival. Aman arrival, down to 060. Avisa de Ed, já avisou algum campo? Acima. Primeiro torno, 1-1-8 desse momento. Repito, 1-1-8, dentro da minha prática, coordenação, essa é a Vitor Júlia. Controle, Oceanair 6205, está ali o lugar de cima de velocidade da caixa, tá? Afirmo, Oceanair 6205. Alfa Vitor Juliette, o ajuste 1-0 no meio, autorizado final da 1-7, reporta 2 milhas para o pouso, Alfa Vitor Juliette. Ok, reportará 2 milhas para o pouso na 1-7, Alfa Vitor Juliette. Papai na escuta da Torre Salvador, confia. O controle opera em 1-1-9.8, Romeu e de Papá. Romeu e de Papá, chame Recife, 1-2-6-0. Chame 1-2-5-4-5, Romeu e Japapá. 6200, Oceanair 6200, bom dia, táxi via Alfa Juliette, posição 04, pátio principal. Alfa Juliette pro 4, 6200. 50 nós. Salvador, boa, 92, bom dia. Fernando 922, bom dia, sem identificação, desce para nível de voo 070, chegada Mari. Assim que possível, reduzir a velocidade para 2209. Autorizado pouso na 17, vento 120 graus, 109 do Alfa, Vitor Juliette. Obrigado, pouso na 17, Carioca, Vitor Juliette. O Xané 6215, deve estar preso no céu. Xan 3663, reduz a velocidade para 2009. Gol no 922, reduz a velocidade para 2209. Gol no 922, velocidade reduzida 2209. Ah, ok. O Bel já reduziu 3, 922. Então reduza para 1 no 909. Ah, no momento não tem mais de baixo. Mantenha 210, gol no 922. Romeu, India Papá, controle. Chané 6225, teste para 2000 pés, autoridade LS, reporte estabilizado. 2000 pés autorizado, reportarei estabilizado, 6225. Vitor Juliette, solo 5-2, autorizado backtrack, reporta livrando parte 4, Alfa, Vitor Juliette. Fica 980, sento 3050 and 8106. 1016, down to 3000, America 980. American 980, heading Duna. Direct Duna, American 980. Então, 3663, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A230, limite ao localizador. Controle Salvador, Índia November Alpha, na prova da rotatória visual com campo. Índia November Alpha, torre 1 no 8 decimal meia. 1 no 8 decimal meia, Índia November Alpha. Alfa, Vitor Juliette. Salvador, Papa Romeu de November Alpha, na proa da rotatória visual para o campo. De November Alpha, ajuste no 0, 1, 6, reporte na vertical da rotatória. Reportará na vertical da rotatória de November Alpha. Estabilizou a 6225. Oitana 6225, complete aproximação Torre 1 no 8.6. 8.6, graças. 6.25 do Oxané, final de LS da 1 já. Oxané 6225, bom dia, tráfego avistado, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Guarda autorização, 225. Gono 922, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 360, limite ao localizador. Esquerda, 360, limitado lote, gol 922. Decimal 8, a torre 1 no 8, decimal meia dúzia, e aciona 5157 no transponder. Voo no 922, tem condições de reduzir para 1809. Quanto? Reduza para 1809. Reduzindo, 922. Reporta táxi, Força Aérea 2332. Ciente do cancelamento, Mike Eco Delta. 6225, baixou e travou? Afirma. Autorizado o pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 norte. Livre pouso na 1-0, forma aí chiado aí na frequência. Gente. Estou instalado de November Alpha, na rotatória. Gente. Estão aguardando autorização de pouso na 1-7. Na aproximação, aguardará a situação de November Alpha. Dan 3663, desço para 4.10, ajuste no 0 no meio. 4.10, 0 no meio. Setenta, 922. Gol no 922, desce para 050. 050, 180. Dan 3663, curva esquerda, proa 200. Estou em Salvador, de November Alpha, final de 2 milhas. Gente, continua a aproximação, aguardando o eixo da 1-7 livre, o fim de November Alpha. Aproximação de November Alpha. Só 3304 aguarda. Gol 1922, curva direita, proa 040, limite permanece. Eu... 922 pode voar nessa proa, mas... Confirme. 922, então, mantém a proa norte. American 980, are we clear the approach to Duna? American 980, descend to 2,000 feet, clear the LS final. Down to 2,000 feet, clear the ILS, American 980. De November Alpha, autorizado o pouso, pistão no 7, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Tive pouso, Índia November Alpha. Xané 6225, solo 58, direita 121, decimal 9. 29, graças. Duplo vai esquerda proa 150. Desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no meio. 5.0, 3.000, 6.000, 6.000. Sam 3304, acione identificação, teste para o nível de voo 060, chegada bom. Gol 1922, prossiga. Gol 1922, desce para 3010, a gente no 0 no meio. 3663, reduz a velocidade para 1709. American 980, complete LS final, contact tower 1186. 1-8-6 will complete the ILS, American 980. Salvador, American 980, 7 miles, runway 10. American 980, good morning, continue approach, standby land clearance, runway 10. Continue for 10, American 980. Sam 3304, desce para 4000 pés, ajuste no 0 no meio. 4000, American 980, gear down. Gear down, American 980. Roger, clear to land runway 10, the wind is 110 degrees, 10 knots, American 980. Clear to land runway 10, American 980. Para 2010, no 0 no meio, autoridade de LS. 2000 no meio, autoridade de LS. Vou na visão. Salvador, muito bom dia. É o TAN 3179, informação Lima, para cópia. TAN 3179, bom dia. Salvador para Guarulhos, o 380, só um minutinho para cópia. Guardando o TAN 3179. Salvador, America 980, clear of runway 10 for gate number 10. Seria autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 12 horas. 10, são 3663. Gol no 922, complete aproximação, torre 1118 desse momento. 26922. Oi, bom dia, gol 1922 em LS, ele vai passar a dona. Gol 922, ciente, número 2 para pouso. Quebec Serra, bom dia, Salvador Ilhéus, o 065 Plano Yankee, só um minuto para a cópia número 2. Para nível de voo 050, chegada Mari. Papa Romeu Lima, Alfa Romeu, Salvador Vitória da Conquista, qual o pátio e a pista que decola? Sente número 3 para a cópia aguardando, Lima, Alfa Romeu. TAM 3179, cópia. 3179, para cópia. Autorizado Guarulhos, nível 380, via Opus Zulu 44, decolagem da pista 10, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Dael, Leda, após Leda, direto Eudes. Frequência do controle 119.8, aciona 5173. 3663, um solo 06, alívio à direita, chame solo 121, decimal 9. 219, boa noite, bom. Correto na remota, chama pronto, TAM 3179. Chama nada. Sol Salvador, bom dia, TAM 3663, livrou. TAM 3663, bom dia, táxi via Alfa e reporta para ingresso na táxi Juliette. Alfa, reporta para Juliette, 3663. 120 graus, 112. Repouso na 10, gol 922. Era a nave que chamou pra cópia? 4208. Sente, azul 4208, Recife no 370, número 3 pra cópia, aguardando só um minuto. O TAM 3663 prossegue Alfa e Juliette até 02. Alfa Juliette, 03, 3663. Confirmando 02. 02, obrigado. O Força Aérea chamou para o táxi? Somente para ver? Gente, Força Aérea, quais são? O Pioneiro 32, autorizado o táxi, reporta no ponto de espera da Taxi Hotel. Hoje da colagem da cabeceira 10 ou da intersecção hotel? ET? Mike, é o Delta. Serra na escuta? Que ajuda do sim.